a dor e a beleza. E muitas vezes existe a beleza na dor, no aprendizado. O planeta é belo, maltratado. Talvez para quem vem de fora, quem vem de outros planos, o que seja mais duro é ver o quanto vocês se maltratam, como criaturas divinas, como maltratam seus semelhantes, como maltratam os animais, como maltratam o planeta, como maltratam a si mesmos. É muita dor acumulada, é muito medo acumulado, é muita manipulação de consciência acumulada ao longo de éons. São milhares de anos de espíritos. A maior parte dos espíritos que estão encarnados aqui, meu filho, nessa fase final, nessa colheita, está aqui pelo menos 40, 50, 60 mil anos. Então você pode entender o grau de profundidade com que esses espíritos já experimentaram tudo de bom e tudo de ruim. E ainda assim, por paixão, não conseguem sair disso, desse processo de dor e prazer. Por isso o sexo entre vocês é tão valorizado, porque de certa forma ele simboliza o que é a vida nesse plano, tanto do ponto de vista biológico, como do ponto de vista de percepção de experiência. Porque nesse plano vocês estão sempre pulando da dor para o prazer, do prazer para a dor, da dor para o prazer, e assim por diante. Esta verdadeira simbiose em duas coisas que são aparentemente opostas representa a grande ambiguidade do que é viver nesse plano. E quem conseguir entender que nem tudo é prazer e nem tudo é dor, vai sair daqui com honra ao mérito, filho. Porque vai ter descido ao inferno. E vai conseguir, com as suas próprias asas de anjos encarnados, subirem novamente ao sétimo céu. Seu caboclo, estamos aqui no mês de dezembro de... o momento vai ser publicado. E como é que funciona o senhor? Quanto da necessidade de se adequar à roupagem de índio o senhor ainda tem para se manifestar com esse nome de caboclo pena branca? Não existe um coeficiente. Você se molda à necessidade do momento, do público, e principalmente para cumprir determinadas tarefas. A espiritualidade vem para servir. Então, se você vem para servir, se adequa da melhor forma possível. Né, filho? Que seja o caboclo pena branca, que seja A, B ou C. A intenção é sempre de servir, trabalhar dando consciência, resgatando a fé das pessoas, em si mesmas antes de qualquer coisa, e trazendo as pessoas para a luz de Oxalá. Não é? Esse é o papel da espiritualidade na vida de vocês. Esse mês de dezembro, porque já que o senhor falou de trazer a luz de Oxalá, né, para o coração e a vida das pessoas, estamos fazendo 4 anos de diálogo com os espíritos. Como o senhor foi o primeiro espírito, gostaria de pedir uma mensagem do senhor. Que todo o seu trabalho, filho, que é muito abençoado, tenha contribuído para elevar pelo menos um pouquinho a consciência das pessoas encarnadas nesse plano, porque ao fazer isso você está contribuindo para que o próprio plano possa ter uma conexão maior com a espiritualidade. E quem sabe o plano em geral possa se beneficiar da bondade, da capacidade de compreensão daqueles que olham por vocês num plano mais elevado de consciência. Porque o planeta está passando por mudanças, os sinais são muito claros e as pessoas muitas vezes preferem não ver, preferem. Tem a política do avestruz, né, meu filho? E eu acho que talvez a coisa mais importante com esta multi. Talvez a palavra seja esta multidiversidade de entidades, espíritos representantes de todos os níveis de consciência, de todas as dimensões. Que atuam na seara da Umbanda Divina, que você entrevistou, e até aqueles que não trabalham em outras searas, possam ter servido para aclarar um pouquinho mais e relativizar os conceitos de vocês aqui nesse plano, trazendo a espiritualidade um pouquinho mais perto, acendendo a luz da fé no coração de vocês, para que vocês possam continuar na jornada nesse mundo sofrido e cheio de falhas de vocês. Quando o senhor diz do arquétipo da avestruz que muita gente veste, o senhor pode expandir um pouco mais e dizer, às vezes, até da urgência da gente abandonar esse arquétipo? O avestruz, muitas vezes, numa situação de ameaça ou de perigo, ao invés de tomar uma atitude, ele fica imobilizado e enfia a cabeça num buraco na terra, para não ver. E muitos de vocês, e não digo só aqueles mais néscios ou inconscientes, mas muitos daqueles que se dizem espiritualizados, e muitos daqueles que se dizem profundamente cientes de Deus, fazem a mesma coisa. Então, ao invés de aproveitar os sinais para despertarem e definitivamente tomarem atitudes em relação às coisas, preferem enfiar a cabeça no buraco e criam uma história, faz de conta de que isso não é verdade, não é real, não está acontecendo. Muitas vezes, as piores, ou talvez as mais violentas realidades acontecem do seu lado. E por não saber como lidar com isso, você enfia a cabeça no buraco. Não estamos no momento de enfiar a cabeça no buraco nenhum. Nós estamos no momento de ouvir atentamente, não julgar, entender e nos manifestarmos segundo a nossa consciência, para que esta consciência possa contribuir para a alteração desse status quo, para a alteração desta visão limitada e limitante do que acontece ao seu redor. Então, os sinais muitas vezes são dados e os despertares que deveriam advir desses momentos, dessas epifanias, são ignorados por vocês, por preguiça, por conveniência e normalmente por medo. O medo ainda é o pior inimigo da consciência. Então, eu advogo sempre contra o medo. Eu advogo sempre a favor da fé, da força, da alegria, da plenitude. E aí, chega muito, tá circulando muita coisa e as pessoas estão me procurando com essa questão, até para colocar os espíritos, da ideia de que se a Terra realmente está passando por momentos pesados e esses alertas que a espiritualidade envia, ou será que envia, para a gente agir assim, que a gente saia da noite, porque tá acontecendo uma limpeza, para não ficar saindo à noite. Deu 6 horas, entra para casa, fecha a porta. O que que o senhor tem a dizer a respeito disso? Besteira. Não tem nada a ver com horário, filho. A Claro. limpeza começa de dentro para fora. O risco está muito mais nos crimes de consciência do que nos assaltos, nos estupros e todo tipo de vilania a qual vocês estão sujeitos nesse plano. Então, confie na sua espiritualidade. O grau de risco que você deseja correr tem que ser proporcional ao ganho de consciência que você quer ter, não é, meu filho? Claro que sim. Então, isso é besteira. Não tem a ver com fé, não tem a ver com horário, não tem a ver com tempo. Porque todos esses fenômenos, eles são fenômenos atemporais. Como se diz, o sinal dos tempos é uma, de certa forma, metáfora para dizer onde a sua consciência escolheu plasmar a experiência temporal, ali reside o significado do maior aprendizado consciencial. Mas não significa que ela esteja atrelado a este tempo ou a este espaço. Ele está atrelado à sua consciência, ao aprendizado que ela precisa ter. E o tempo é só uma manifestação da consciência de Deus para esse plano, não é mesmo? Entendi. Então, basicamente, a mensagem é não temam a noite. Como, meu filho? Basicamente, a mensagem é dizer assim, não temam a noite. A mensagem é não temam a nada. Temer o quê? Temam a si mesmos. Temam a sua inconsciência. Temam a falta de compaixão. A falta de sensibilidade para o outro, para o momento do outro. A falta de sensibilidade para a ignorância do outro e para a sua própria ignorância. Quando eu entendo que eu sou ignorante, e não digo isso no sentido de bruto ou grosseiro, mas digo no sentido de inconsciente, e que você consegue entender melhor a sua inconsciência e se perdoar pela sua inconsciência, é um ganho de consciência. O senhor disse uma frase assim, temam a falta de compaixão. Por quê? Porque a falta de compaixão faz parte do processo do avestruz. Ah. Eu estou ouvindo, por exemplo, vou colocar isso de uma forma muito clara. Por exemplo, eu vejo que meu vizinho tem uma criança e essa criança é espancada todos os dias. Ou eu vejo que alguém do meu lado está passando por um momento de grande sofrimento. Só que na minha inconsciência, que é autoimposta, eu prefiro fechar os olhos e colocar a cabeça no buraco. Isso é falta de compaixão, meu filho. Vocês criaram um sistema social tão profundamente adverso e artificial que você se importar com a dor do outro é sinônimo de fraqueza. Não que você tenha que viver a vida do outro, mas tem que ter um limite do que é possível fazer para interferir em certos processos. Um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de amor. O ser humano perdeu muito da amorosidade. Isso é muito ruim. Um pouco mais de carinho. Se você olhar essas palavras no dicionário e você observar o quanto elas estão em desuso, você consegue entender o que é esta violência que permeia as relações das pessoas. As pessoas se atropelam, as pessoas nos meios de transporte, nas ruas, nas praias. As pessoas se atropelam e acham normal. Às vezes porque é mais velho, porque é mais lento. Qual é o senso de respeito que existe em relação ao limite dos outros? qual o senso de respeito que vocês têm em relação à dor dos outros. Então, é como se vocês caminhassem num corredor escuro e estreito, onde não cabe mais ninguém. Mas vocês estão encarnados numa coletividade humana. Nunca percam esta noção. E o outro é você mesmo, numa outra experiência de vida. Então, respeito pelo outro. Amorosidade, carinho com a dificuldade, com a inconsciência, são coisas necessárias. A palavra que vocês usam muito e exercem pouco hoje em dia é tolerância. Tolerância com as dificuldades dos outros, tolerância com as suas próprias dificuldades, mas principalmente amorosidade, carinho para compreender esta humanidade infantil encarnada neste plano. Quando o senhor fala dessa infantilidade, eu tenho nas minhas viagens, quando procurado, dito que quanto menos a gente der para o externo mais força do que ele precisa, então a gente vai conseguir ficar livre do peso que ele tem sobre a gente, porque a gente que deu aquele peso para ele força. Por que que o senhor acha que as pessoas gostam de dizer, não, mas o externo está aqui, está na minha cara, ele tem a força que ele tem, não tem como eu evitar ou ignorar? Por que as pessoas insistem no condicionamento? Porque você tem condicionamento, e eu acho que isso é educacional, a prestar atenção muito mais do que é externo, do que o que é interno. Porque o externo vai continuar existindo. O grau de atenção e a importância que você dá aos fatos é que muda a sua perspectiva. E este é o grande joio de separação do joio do trigo. Entendi. Se eu gasto a minha energia, claro, com o que é bom, com o que é positivo, com a tolerância, com o amor, com o carinho, com a positividade, eu estou construindo um Merkabah, um elevador de consciência que me coloca num outro plano. Não é que você não seja afetado pelos fatores externos, porque os fatores externos são co-criados pela coletividade. Mas, se você entende que esta co-criação é um momento de separação do joio e do trigo, você escolhe não participar disso. Você escolhe ser um observador do jogo à distância, entendendo os vários fatores que levaram à criação daquilo, mas principalmente entendendo que o seu papel ao observar é ganhar consciência sobre tudo aquilo e não se digladiar no meio de uma história onde só existem perdedores. Então, afaste-se desta realidade bipolarizada, colocada em opostos extremos, que se digladiam em busca da verdade absoluta, sendo que nenhuma das partes tem a verdade absoluta, muito menos você. Então, nesse exercício de humildade da sua consciência, você consegue entender todos os lados da questão, sem ter que optar por nenhum. Oh. Porque o papel de vocês aqui é aprender. E aprende mais, por incrível que pareça, aquele que fica do lado de fora do estádio, só observando o jogo. O senhor resumiu um pouco aí duas coisas. A primeira é o curso em milagres, né? Que é aquele livro enorme. E a segunda foi também do que a gente conversou com o Novox de Actrix, né? Sobre a pessoa tá na prisão e ela só não liberta porque ela gosta daquilo. Sim. Vocês são atraídos pela desgraça. Vocês fazem um mestrado em negatividade. Uau. E vocês se viciam. Por isso não conseguem sair. Esse é o processo de cada um de vocês. Desse meu aparelho, inclusive. Uhum. Porque as paixões humanas, para um determinado nível de consciência, são incompreensíveis. Muitas entidades que vêm de orbes diferentes e de graus diferentes de consciência para este plano, vem muito no sentido de entender essas paixões humanas e o fascínio que elas exercem sobre os humanos terrenos. Porque é incompreensível a um espírito que transcendeu este jogo de polaridades compreender por que isto é tão viciante. Por que esta paixão? Por que esta necessidade de vínculo a uma coisa que é absolutamente passageira? Então, vocês vieram calibrados numa energia emocional que, para a maior parte dos espíritos que vêm aqui como observadores universais aprender com vocês, é incompreensível. É de uma passionalidade, de uma emoção extravasada de forma quase que animal sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre ideologias, que é incompreensível. Então, muito se estuda no sentido de entender o que foi que saiu de errado com a humanidade terrestre. Porque não eram para você estar nesse, para vocês estarem nesse estágio de evolução. Já era para estar muito mais avançados. Mas aí você compreende que este apego advém do grau de paixão que vocês estabelecem com as coisas, com sistemas de crenças que vocês criaram aqui. Como se estas pessoas e se esses sistemas de crenças fossem absolutamente verdadeiros e absolutos. Quando tudo isso é passageiro e meramente parte de um processo de aprendizado. Oh. Vocês tomam o fim e simplesmente distorcem isso de uma forma que a batalha fica um jogo que nunca termina. Claro que sim. Fiz uma nota mental aqui, seu caboclo, da sua colocação, que ficou mais ou menos assim. Vocês são atraídos pela viciante desgraça. Por isso ficam presos nas paixões humanas. Sim. E ficam, fica, meu filho. Sim, senhor. Das relações artificiais, que vocês chamam de família. E não estou falando mal da família. Estou falando mal da instituição família. Da instituição casamento, da instituição Estado, todas essas coisas institucionalizadas que foram criadas para gerar poder e dar poder a alguém, que se usa disso para poder se sobrepor a outras pessoas. E vocês acabam se viciando nesses sistemas de poder e ficam presos sempre. E vem numa vida, e uma outra vida, e numa outra vida, e numa outra vida, sempre experimentando a mesma relação de poder. Às vezes como opressor, às vezes como oprimido. E se repetem vidas, e vidas, e vidas, e vidas, com o mesmo grupo de espíritos que não conseguem criar um outro jogo, porque não conseguem entender que o jogo é só um jogo. Quando se fala de jogo e jogadores e uma lei perfeita que tudo rege, tem uma questão que é um pouco dentro disso, só para ver se eu consigo colocar essa questão sem tecer muita vibração do contexto da conversa. Existe, seu caboclo, relação entre mariposa e algum tipo de energia que persegue a pessoa? Poderia ter na mariposa um sinal de que a pessoa está sendo perseguida, por isso que ela sempre vê mariposa no trabalho, na casa de alguém? Pobre mariposa. Pegou o lugar do Exu. Não, mas sério, por que o senhor falou isso? Porque as pessoas criam situações ou simbologias, vamos colocar assim, que na verdade são manifestações da sua consciência para que ela tenha um ganho de consciência. Mas a pessoa é tão inconsciente que ao invés de entender aquele sinal como uma motivação para um passo à frente, ela consegue retornar e fazer um looping, vou usar esta palavra, claro, para o mesmo ponto inicial. A vida está lhe dizendo, mude de posição, suba um degrau, dê um passo à frente. Mas, ou por medo ou inconsciência, que é a mesma coisa, você simplesmente vê o sinal. E pode ser qualquer sinal, pode ser a mariposa, pode ser o número 22, pode ser, não sei, a coruja. Pode ser qualquer coisa que a sua consciência, que tenha significado dentro do seu sistema de valores, ou dentro da sua experiência, seu corpo experiência, de experiência, consciência, para que você, ao invés de utilizar aquele sinal como um deflagrador de um novo processo na sua vida, aquilo serve para te fazer voltar para trás. Então, ao invés de dar um pulo para frente, um passo à frente, um pulo para cima, a pessoa volta para trás e vê de novo a mesma coisa. E vê de novo a mesma coisa. Então, em vez de se preocupar com a mariposa, se preocupe consigo mesmo. Pare e pense. O que que na minha vida me faz sempre retornar à mariposa? O que na minha vida me faz sempre retornar ao número X? Ou objeto X. Entende? É um processo em que a pessoa está tendo seu eu superior, vamos colocar desta forma, seu eu superior está lhe mandando um sinal dizendo, esta lição está concluída, mude de estágio, mude de fase. E a pessoa não entende, filho. A pessoa não entende. Então aquilo como, é como se fosse uma luzinha que fica indo e vindo, indo e vindo. Porque entendam, o Deus superior de cada um dos filhos encarnados quer que estes filhos retornem a si, cheios de experiências, mas com experiências significativas completas. Porque o que acontece? E aí você vai entender por que, que a encarnação, a reencarnação é necessária. Porque o eu superior não aceita que um projeto de experiência encarnacional não tenha se completado na sua totalidade. Quando você vem aqui para experimentar A, B, C, D e assim por diante, enquanto você não passar por todas estas casas de aprendizado, a sua consciência não estará preparada para se elevar e se juntar ao seu eu superior. Então, ninguém sai do ciclo encarnacional planetário, deste ou de outro, enquanto não tiver aprendido tudo que tiver que aprender. Você entende, meu filho? Claro que sim. Então, muitas vezes, a mariposa é só uma luzinha que está te dizendo, está na hora de mudar de ciclo. Está na hora de começar a entender as coisas com um pouco mais de profundidade e maturidade. Aí a pessoa acha aquilo bonitinho e fica dizendo, ai, por que que eu estou vendo isso? Por que que eu estou vendo isso? Por que que eu estou vendo isso? A questão não é por que eu estou vendo isso. É porque esta visão me é recorrente e qual é o significado que isto tem para a minha percepção do mundo. Então a pessoa se fixa no fenômeno, ao invés de olhar para dentro de si e entender o que aquilo quer dizer, qual é a simbologia. E isso é com tudo. Que engraçado. Essa pessoa tá me falando isso já fazia assim um mês para eu perguntar isso. E aí o final que deu é que a pessoa até hoje não sabe o recado da espiritualidade através desse sistema aí da mariposa. No entanto, no começo dessa semana a pessoa decidiu abrir mão de um emprego fixo, de um trabalho de 4 anos, para seguir o coração naquilo que acha melhor e que é mais cabível. Aquilo que tem sentido para sua consciência. É. Então, basicamente... No final das contas, a mariposa serviu para alguma coisa. Não, mas é que o senhor falou bem dentro do que realmente acabou acontecendo na vida dele, que era o momento de mudar de ciclo. Né? Então... Toda vez que você... Isso vale para todas as pessoas. As pessoas se fixam muito nesses processos de repetição. Ou de epifanias, ou de sincronicidades. Quando essas sincronicidades são repetidas, eu estou sempre vendo o número 11. É o portal que se abre? Não necessariamente. Existem portais 11, 11, 12, 12, 13, 13 e assim por diante. São portais de conexão da Terra com outros níveis de consciência. Mas quando você vê repetidas vezes, ou a determinados horários, eu olho para o relógio, sempre é um horário X. Por que isso acontece? É a vida te dando um recado. Porque vocês são tão confusos na sua cabecinha que é necessário um fenômeno físico repetido para que vocês possam parar e perceber que tem alguma coisa que precisa ser mexida. E o teu eu superior vai mandar este recado desta forma. Você vai olhar para o relógio quando for meio-dia. E no outro dia, você vai olhar para o relógio quando for meio-dia. E assim por diante. Qual é o significado disso? Não é o relógio e nem o meio-dia. E nem o fato de que você está sendo chamado a olhar para o relógio ao meio-dia. Mas é uma forma de você prestar atenção. Sair do automático, vamos dizer assim. E entender que tem alguma coisa que precisa ser mexida. Tem algum processo interno que precisa ser alterado. Ou tem alguma percepção que está, de alguma forma, adulterada ou ofuscada por uma realidade artificial que precisa ser mudada. Esse é o verdadeiro recado. Esta é a verdadeira simbologia destas coincidências significativas. É para vocês prestarem atenção? Sim. E é um recado da espiritualidade? Sim. Às vezes tem muita questão de muita gente que eu não coloco, porque o senhor às vezes responde numa frase 10 questões. Esse daqui é um exemplo, quer ver? Por que a rebeldia está tomando conta das pessoas? Cada dia ficamos mais surpresos com as barbáries. Vai demorar para termos paz de fato? As barbáries que vocês estão vendo agora são até poucas perto do que este plano já foi, né, meu filho? E a lei do olho por olho, dente por dente. A diferença é que você, talvez o que seja mais chocante, é que vocês têm, de certa forma, um contexto sócio-educativo que não permite mais certas coisas. Porque em tempos remotos se tirava a vida por um pedaço de pão, filho. Certo? Sim. Hoje isso seria inaceitável. Mas o que você. E por isso muitas coisas que vocês chamam de barbárie, na verdade, é o lado submerso, o lado sombra de cada um de vocês que emerge naquele que vocês condenam. No Cordeiro de Deus, que veio para justamente resgatar e mostrar para vocês o quanto de animalesco. E digo isso no sentido sem querer ofender qualquer animal. Porque o animal, quando fere, é porque ele precisa comer. Vocês ferem por ferir. Vocês são animais brutos, embrutecidos por um sistema que desconsidera o amor de Cristo por vocês. Vocês perderam a consciência crística e estão num processo de recuperação disso. Mas para que isto volte, filho, tudo isso tem que ser esclarecido e exposto. Não há nada que seja escondido. E digo mais a vocês, muitas coisas, muitas verdades escondidas de vocês ainda vão aparecer. A igreja ainda vai dizer muita coisa. Vai vir muita coisa à tona. O que vocês veem nas questões políticas e econômicas é só a ponta do iceberg. Porque existe um movimento mundial de contenção de informação pelos grandes poderes que vocês podem chamar de Illuminati, forças das trevas, reptilianos, deem o nome que quiserem. Mas existe uma força coordenada de retenção de informação, porque senão as pessoas já estariam rebeladas há muito tempo, meu filho. E todo sistema de opressão precisa de oprimidos que trabalhem e achem muito bom. Mas esse momento também está chegando. Quando tudo for exposto, as pessoas vão poder fazer a sua escolha. Se é isso que elas querem ou não. Se é esse o jogo que elas querem ou não. É o jogo do amor ou o jogo da dor. Muitas vezes, e é por isso que precisa, que é necessária a tolerância, porque o grau de inconsciência da humanidade ainda é muito grande. Então, muitas vezes, esses processos de dor são para dar consciência a vocês. É assim que o jogo funciona aqui. Amor e dor. Que foi o que o senhor falou antes. Se a pessoa deixar de ter o gosto pelo chiqueiro, deixa de se ver no outro como um porco. Sim. Claro. É uma boa comparação. Sem má fé e sem querer denegrir, claro, a imagem do porco. Ou da mariposa. Ô, meu pai. E aí eu fiz... O senhor está com, tá com uma perspectiva muito ligada aos animais. O senhor anda lendo muito sobre isso, Jorge? Ah, não, duro que não. Deve ser os meus animais do poder, seu Pena Branca, que me acompanham. Ah, eu fiz uma anotação aqui mental de uma frase que o senhor falou. Quem sabe o senhor até não pode expandir um pouco, porque eu achei uma frase muito, muito interessante. Barbárie é o lado sombra de vocês que emerge naqueles que vocês condenam. Sim. Não é assim, meu filho. Uhum. Não é bom ter sempre alguém para apontar o dedo. Pobre humanidade que não tenha seus bandidos, seus estupradores, seus políticos corruptos. O quanto de cada um de vocês existe em cada um desses que vocês condenam? Esse é o maior aprendizado. Quando eu xingo um político corrupto que desviou dinheiro, o quanto de mim mesmo eu sou capaz de reconhecer nele? Quando eu xingo o estuprador, o abusador, o usurpador, quanto de mim mesmo eu estou xingando nele? Então essas pessoas existem por uma boa causa. Por isso a escola kardecista é tão leniente em relação a essas coisas. Porque ela entende que esses cordeiros vieram aqui e assumiram uma responsabilidade muito grande, porque o cargo de um espírito desses não é fácil. E também não estou elogiando. Estou além desse conceito do bem e do mal. Estou dizendo que neste jogo de polaridades, essas pessoas emergem não para serem xingadas e dizer que horror, mas para dizer o quanto do meu lado sombra esta pessoa está trazendo à tona para que eu tenha consciência de nunca fazer nada contra a minha própria consciência. Você entende, meu filho? Nossa, sim, senhor. São os maus exemplos necessários. Porque, na verdade, eles, infelizmente, a relação das pessoas com esses anti-heróis é muito ambígua. Existe uma certa, talvez, um certo fascínio macabro por essas personalidades desvirtuadas do amor divino. Tanto é que o que mais dá ibope, como vocês falam, é o crime, é a morte, é a desgraça. Nossa. Eu preciso da morte para justificar minha vida. Veja, por exemplo, este acidente que aconteceu agora com este time de futebol. Será que é para tanto, meu filho? É, realmente. Desencarne em massa. Resgate? O que, que aqueles espíritos estavam fazendo ali? Todos juntos. À toa que não era, né? E será que também não é um toque para que as pessoas parem de achar que o futebol é a grande salvação da humanidade? O pão e o circo? Os grandes heróis da humanidade são jogadores de futebol, os grandes atletas, os grandes palhaços do novo tempo. Os grandes artistas, entre aspas. Porque o sistema do pão e circo não mudou. Não mudou nada, né? Só mudou o pão, que agora é a praça de alimentação do shopping. E o circo, que são os festivais, os grandes espetáculos esportivos. No que vocês mudaram? Mudou-se o formato, mas o conteúdo é o mesmo. Claro. Quando a frase termina dizendo quando é que vamos ter paz, ainda está associando a paz a uma preferência que tem do evento externo, da situação externa, tá ali do jeito que ela gosta. Paz corresponde à não ação. Uhum. Paz corresponde a um estado de consciência. Onde você se coloca, vamos dizer, num nível superior, não porque você é melhor, mas porque você compreende tudo com um grau muito maior de profundidade do que aquelas pessoas que estão fazendo aquele jogo. É. Então a paz vem ao entender o jogo. E não ser um membro da partida. Quando você conseguir entender isso, você vai ter paz. Enquanto você não entender isso, você não vai ter paz. Porque este cenário, deste plano terreno, não é um cenário de paz. É um cenário de guerra. Os espíritos encarnados aqui são todos aguerridos. Todos vieram. Ou pelo menos 90%. Veio de algum processo de guerra planetária, de guerra estelar, de extermínio em massa, de destruição de planetas. Então, entenda, você não abandona esses arquétipos, porque isso, todas essas experiências de consciência do passado desses espíritos ainda existem. Estão todas registradas. O que foi dado a vocês é uma segunda casa, para que vocês possam tentar se entender com seus inimigos. Que em última instância são vocês mesmos. Se estão aproveitando bem esta oportunidade ou não, vai de acordo com a consciência de cada um. Claro. É quase como se o senhor estivesse ensinando a gente a olhar para a realidade assim. Tem muita sujeira? Tem, e é bom que tenha mais, porque quanto mais próximo de você chegar à sujeira, mais a sua vontade de se melar com ela. E aí a gente vai ver se você é o santo mesmo. O que eu posso te dizer é que crie um exército de varredores. Mas não para varrer a sujeira para debaixo do tapete. É para varrer a sujeira da sua consciência, para fora da sua casa, onde habita o seu lado divino. Não misture a divindade com a experiência material humana. Não misture a sua capacidade de divinização com a experiência encarnacional humana.

Não é a gente que ajuda, a gente só é um instrumento ali, porque existe uma certa predestinação. Como que um coach hoje faz para se dissociar da vontade de ajudar alguém e de, por exemplo, se sentir útil por causa daquilo? Quando quem ajuda é Deus. Não existe. Vou colocá-los na mesma categoria de todas as pessoas que se dizem curadores. Não existem curadores. Existem indutores de cura. Que podem ser autoinduzidos ou induzidos externamente. Só se cura quem quer se curar. Só muda quem quer mudar. Só aprende quem quer aprender. Então, o papel de todos esses terapeutas, de certa forma, ou até mesmo daqueles amigos íntimos que prestam seus ouvidos, né, a ouvir coisas das experiências de vida das pessoas próximas e que de alguma forma querem ajudar, eu acho que só cabe um papel, meu filho. É de tentar dar consciência. Porque às vezes a pessoa está tão envolvida na sua paixão que ela não consegue visualizar uma saída deste processo. Ela não consegue ver um fim para aquele processo. E muitas vezes é necessário que tenha alguém de fora com uma perspectiva um pouco menos passional, uma visão um pouco mais racional do processo, para dizer: chega, este processo é isso, isso, isso, e acabou. Chega. Às vezes, a cura, e entenda isso, dentro da Umbanda tem um orixá muito importante, dois, que são o Baluaê e o Mulu. Você sabe o que eles representam, meu filho? O que é, seu caboclo? O Mulu e o Baluaê, para muitos, são o mesmo orixá. Eles representam, na minha visão, dentro do que foi passado por esta egrégora, a necessidade de se mudar de ciclos. E a necessidade de se deixar morrer certas coisas. O Baluaê, muitas vezes associado à doença e também à cura, nada mais é que é aquele momento que você se coloca em perspectiva e entende que aquilo não te serve mais. O seu processo de aprendizado com determinada situação foi finalizado e que você precisa deixar aquilo para trás para ir para um novo estágio de aprendizado. Você entende, meu filho? Sim. O Mulu representaria a finalização de um ciclo de vários processos. A morte no sentido de que isto já não te serve mais. Tudo o que era necessário aprender foi aprendido. Então, para que você inicie novo ciclo, você precisa morrer para este. Então, é necessária esta morte para que você renasça com mais força e mais consciência. Como são orixás muito ligados à cura, eu entendo que todo curador deve ter por princípio dar consciência de que tudo nesta vida são fases, de que todos os processos pelos quais passamos devem ter início, meio e fim. E quando passarmos por todos os processos necessários de aprendizado, é necessário morrer, para que você renasça mais consciente, mais pleno e mais forte. Então, todo curador é, antes de mais nada, um indutor de consciência. Mas, para este papel, é necessário que estas pessoas também façam um exame de consciência e de humildade para saber se estão numa condição psicológica, emocional e espiritual de efetivamente poderem ajudar quem quer que seja. Porque muitas vezes, filho, posso lhe dizer, quem mais precisa de cura é quem se diz curador. E às vezes A pessoa se vê assim, não, mas eu tô numa situação obviamente melhor que ela, mas de repente não em todos os campos da sua vida, né? Só isso de. Se a pessoa já tem esta perspectiva, ela já começou errado. Porque ninguém está em melhor situação nesse Pois plano. é. O que faz a diferença é o grau de consciência que você tem da sua situação. Melhor em quê? Olha. Melhor para quê? E aí? Mas é que também existe uma cultura fundamentada basicamente no interesse econômico, de que eu sou excelente conselheiro. Filho, quando eu fui encarnado nesse plano, o melhor conselheiro era a sua família, eram seus pais, eram seus amigos, eram pessoas que gostavam de você. Como hoje em dia as pessoas não se gostam mais, você precisa pagar alguém para gostar e se importar de você. Então, era bom às vezes procurar deixar de lado essa vontade de estar sempre ocupado com ajudar os outros, porque acredita que é isso que Deus quer de você e Deus vai ficar feliz com você, ou alguma coisa do tipo. O que Deus quer de você, esse Deus que vocês têm na cabeça, é que vocês cuidem de vocês. Mesmos, claro. Só isso. Se você for uma pessoa equilibrada, se você for uma pessoa consciente, se você for uma pessoa que entende seu lado sombra, se você for uma pessoa que está em plenitude com seu potencial humano, você não precisa fazer nada por ninguém. Você já está fazendo muito. Nossa. Pode parecer simples, mas não é. Porque existem muitos percalços na estrada que diminuem a sua consciência, que tolhem o seu potencial. Então, assim, ajudar é importante. Realmente existem muitas pessoas, meu filho, principalmente na seara da espiritualidade, que realmente vieram no intuito de ajudar, muito provavelmente porque prejudicaram muitas pessoas. Muitos sacerdotes, inclusive, vieram para poderem tentar compensar o que fizeram de mal uso da fé dos outros em outras vidas. Então não se considerem os melhores ou os mais acertados ou os perfeitos, porque não são. Na verdade, são provavelmente muito mais falhos que aqueles que tentam ajudar, mas que por acerto de contas dentro do processo encarnacional vieram para tentar ajudar aquelas pessoas que já prejudicaram e não foram poucas. Foram muitas. Agora, dentro de um quadro de humildade e conhecendo as suas limitações como ser humano, as suas limitações de conhecimento e de consciência. Porque todo mundo, filho, ajuda tanto aquele que contribui com o alimento, como aquele que contribui com a palavra certa no momento certo. Então, ajudar é um verbo muito amplo, né, meu filho? Ajudar de que forma? Então, ajude da melhor forma possível, mas em primeiro lugar, ajude-se a si mesmo. E isto não é egoísmo. Isto é desenvolver-se na sua plenitude, na sua capacidade de experimentar o máximo que seu espírito veio para ganhar essa experiência e levar com você. Não vai levar nada quando for embora, meu filho. Não vai levar casa, não vai levar carro, não vai levar marido, não vai levar filho, não vai levar nada. Vai levar o que você tiver feito de bom e de ruim nesse plano. Simples assim. Nossa. Então, fiz uma nota mental, seu caboclo, que o papel, então, do curador é facilitar, é induzir a autoconsciência. Sim, senhor. Sim. Porque quando você ajuda a pessoa a enxergar, ela tem a capacidade de dar o seu próprio passo e à frente. Porque se você interfere no processo kármico do outro, você vai pagar um preço, filho. Quando você induz a pessoa a determinada decisão que não tem a ver com a escolha dela, você está comprando o karma daquela pessoa. Você entende, Sim, é Felipe? bem sutil, hein? No momento ali do calor da conversa, saber diferenciar isso, sobretudo porque a pessoa tem aquela paixão e aquele desejo de ajudar. O que você pode dizer é: eu penso dessa forma e eu penso que seria melhor fazer assim. Isso se a pessoa quiser te É, ouvir, se veio pedir, né? né? Sim. E é, mas a decisão é da pessoa. Cada um tem o seu processo de vida para experimentar da melhor forma possível. Cada um faça o que quiser e o que achar melhor. Sim, senhor. Então, seu É caboclo, mais do é Felipe. engano achar que o mundo melhora quando a gente corrige os outros. Não, o mundo melhora quando você corrige a si mesmo, Lá. viu, Felipe? Boa. É sempre bom repetir isso. Pode repetir ad infinitum. Eu melhoro o mundo quando eu melhoro a mim mesmo. Boa. Tamo. Agora, entenda que a sua melhora é sempre avaliada pelo mundo e não por você. Porque as pessoas gostam também de fazer. Você está nesta estrutura de marketing pessoal, onde a pessoa diz: eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou uma pessoa maravilhosa. Então, cada um, filho, pode vender a imagem de si que quiser. Deixa o mundo julgar. Vai haver injustiça, certamente. Mas 90% do julgamento vai servir para dar uma lição naqueles que se acham acima do bem e do mal. Porque você pode enganar algumas pessoas algum tempo, mas não se consegue enganar todo mundo o tempo todo. Seu caboclo, nós estamos aproximando dos 5 minutos finais e não foi pouca gente que me perguntou para transferir para o senhor esse questionamento sobre o ano de 2017. Ah, eu até tenho uma impressão do que o caboclo vai dizer, né? É, tudo que a gente falou, mas pronto, fica aí na sua mão. O que é que o senhor quer dizer para as pessoas? O que é bom elas ouvirem para. Ah, sobre 2017 para a vida delas. Que 2017 vai ser um ano como 2016 e como 2018. Que as pessoas parem de colocar expectativa em cima de anos ou em cima de ciclos. Que as pessoas percebam os ciclos das suas vidas. Pode ser que exista uma melhora na economia? Sim. Pode ser que fique a mesma coisa? Sim. A questão é: como você se coloca no mundo, o quanto você é uma pessoa melhor, o quanto a dificuldade econômica te transformando uma pessoa melhor, mais ciente das limitações dos outros, mais capaz de entender a dificuldade do outro, de se sensibilizar com a dificuldade do outro, ou quanto a dificuldade econômica te transformando numa pessoa mais egoísta, mais competitiva, mais dura no seu julgamento e mais embrutecida. Lembre-se, nós estamos no momento de separar o joio do trigo. E quem faz isso não é nenhum Deus onipotente, é a sua própria consciência, através das suas escolhas. Então façam escolhas mais sábias. Aprendam a viver no presente. Deixem de ser ansiosos. Esperança é uma palavra muito bonita, no sentido de te estimular a viver sua vida. Mas esperança é muito diferente de fantasia. Nossa. Então, vivam a vida um dia por vez, administrando as coisas à medida que elas acontecem e aprendendo com cada passo o significado dos eventos que a vida lhe traz. Sejam mais espertos. Entendo que tudo neste plano é manipulado, sim, é artificial, sim, mas que você não precisa estar fazendo parte desse jogo. Basta você querer e entender que a forma mais inteligente de se rebelar contra determinados valores é ficar à margem deles. Porque quando eu opto pelo oposto, eu também estou fazendo o mesmo jogo de aparência. E nada sai do lugar. Eu quero que cada um seja mais feliz, mais pleno, mais próspero e principalmente mais consciente dos Cordeiros de Deus encarnados, daqueles que manifestam o lado sombra, o lado vil, torpe, sujo, podre da humanidade, porque eles são um retrato fiel daquilo que vocês querem varrer para debaixo do tapete. Em cada um desses condenados reside, pelo menos, um fio do cabelo de cada um de vocês. Entendam isso. E se libertem desse lado sombra negativo. O planeta agradece. A espiritualidade maior agradece. E você passa a ser um trabalhador de luz, mesmo que não tenha consciência disso. Porque ao promover a bondade, o amor e a felicidade, você está contribuindo para que o mundo fique mais leve, a humanidade fique mais feliz e você se torne uma pessoa mais plena e mais divina, mas em conjunção com os planos que Deus tem para cada um de vocês. Que assim seja, meu filho. Ô, seu caboclo, então, como eu fiz assim um resumo, porque foi tudo muito rápido, e obviamente quem ouviu vai guardar isso no coração, vai poder ouvir de novo, mas foi um pouco do que o senhor disse, assim, ó, 2017, voltem as expectativas para suas próprias habilidades de amor e compaixão ou falta delas. Esperança é muito diferente de fantasia. Sim. Entendi. Tentem viver no máximo, ou na, vamos dizer, na capacidade máxima dentro das suas limitações. Porque a fantasia é quando você quer viver uma vida que não é a sua. Esperança é aquilo que te motiva a ser melhor e ter uma vida melhor. Fantasia é querer viver a vida que não é sua. Nos meios que não são seus. Mas que não é sua. É como entrar num filme. Mas um filme é só um filme. A realidade é bem diferente disso. E muito mais ampla. Tem gente que passa uma vida inteira, meu filho, querendo ser o que não é, viver o que não é. E ele perdeu o aprendizado. Vai ter que voltar e viver tudo de novo. Será que valeu a pena? Nossa. Realmente. É assim? Tá certo, seu caboclo. Como? O tempo é implacável. É. É a criação divina mais interessante. O tempo. Porque ele realmente é o senhor da razão. Ele passa a régua. E quando o mundo chega para dizer acabou, é hora de você partir. Não tem nada que vai te segurar mais aqui, meu filho. Mas a tua consciência é tão apegada a essas paixões humanas que você é incapaz de entender a vida no plano espiritual. E você pede logo para reencarnar, para se enredar novamente nas mesmas coisas que te fizeram infeliz. Vai entendendo, meu filho. Inclusive aqui na Terra fizeram uma música para ilustrar bem isso que o senhor falou. Que é assim, ó, bebê cair e levantar. É, mais ou menos isso. É se entorpecer de veneno e achando que o veneno é bom, né? Meu Deus. Pois tá certo. Então, seu caboclo, muito obrigado do senhor ter vindo de lá da Aruanda para falar com a gente. Gratidão pela oportunidade. Que tenham todos um final de ano tranquilo, sem necessidade de um materialismo, de um consumismo desnecessário. O Cristo está no coração de cada um. Basta querer acessar essa luz. Sejam todos plenos. Que esse país possa receber as luzes necessárias para que vocês finalizem esse processo de dor na política, na economia, e possam caminhar um pouco mais unidos dentro da seara da espiritualidade, preparando esse país para o papel que ele vai ter nos próximos anos. Que assim seja. Que assim seja, seu caboclo. Olha só, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, hein? Sim, senhor. O senhor ainda vai estar vivo para mim, seu caboclo. Oh, aí gostei. Tá certo, muito obrigado, seu caboclo. Salve. Pronto. Senhor Marcos José Felipe? Sim. Sim, senhor. No final a gente fala assim um pouco com os médiums. O senhor tem um minuto? Sim, senhor. Tá certo. Então, como é que foi para o senhor hoje esse trabalho aí nos bastidores? Eu achei que ele estava muito sério. Eu também. Sério, sério, muito zeloso, cuidadoso com as palavras. Muito. Talvez a palavra seja compenetrado. É. Senti isso, assim, senti uma certa. Talvez apreensão. Como se ele estivesse preocupado, sabe? É. Com a situação das coisas, das pessoas. E... porque eu acho que é um pouco repetitivo para eles virem sempre. Se você olhar os discursos, são praticamente sempre os mesmos, né? É. Mas é momento diferente, né? É, e pessoas diferentes. É, é. Porque você vê as pessoas passando por processos de dor e dificuldade, mas não tirando desses processos o aprendizado necessário. Nossa. Então isso se repete. Né? Então mais dor, mais dificuldade, mais dor, para ver se a pessoa aprende, entende que tem que mudar de padrão, tem que vibrar diferente. E assim, é meio que cansativo, sabe? É como se eu vejo. Parece aquele professor que não aguenta mais ver o aluno que repetiu a quinta série 10 vezes, sabe? De novo você aqui, meu? É, sabe, assim, tipo, putz, não aguento mais. Mas eu sinto isso, assim. Então, tem essa, por um lado, tem essa energia amorosa dele, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto, assim, um... porque acho que o tempo tá chegando, né, gente? E eu vou viver pra ver, hein? Sabe, o tempo da colheita tá chegando. As pessoas... tipo, ou cai a ficha, ou cai a ficha, não. Não tem muito. E não vejo isso acontecendo de uma forma tão abrupta, mas você sente o movimento da espiritualidade no sentido de dizer, olha, vocês acordam, né? E o mundo tá, esse ano foi muito esquisito. Nossa, nem fale. Muito pesado, muito pesado. Brasil, pro Brasil, especialmente, esse ano foi um ano muito pesado. Mas aí você, ó. Quer dizer, todos os descalabros que a gente passou aqui, ao invés de gerar mais consciência, parece que as pessoas, pelo menos assim, as que dão a cara a tapa, parece que não aprenderam muito, né? As pessoas continuam apegadas aos valores, ou eu sou A, eu sou B, ou eu sou A, eu sou... e não é isso. Não é isso. Tem que entender que tem que, o sistema tem que mudar. Isso do jeito que tá não atende em nada nem a ninguém, né? E eu vejo. Mas eles têm a fé e o papel deles é de estar indo do nosso lado, independentemente de qualquer coisa. Bom, vamos ver o que rola nos próximos anos aí. Tá certo, então. Início? É, início que você falou. Espero que as pessoas gostem. Eu achei que foi uma aula bacana. Eu também. Pra quem ouvir com atenção, assim. Tomara que todo mundo goste e entenda o que ele quer dizer, né? Tá certo. Então, fale para mim uma coisa só. Pessoal que gosta muito do seu trabalho, fala alguma coisa sobre a tríade, o que mudou, se tem novidade. Ah, a tríade tem hoje aproximadamente 70 médiums. E ela está sempre num processo de constante mudança. 2017 vai ser um... porque é templo e escola, tríade, né? Então, vai ser dado muito mais atenção ao lado escola. Até porque é uma casa que atrai muito médium. Então, os médiums são os primeiros que precisam de ajuda. Nossa. São os primeiros que precisam de informação, de entender a espiritualidade, de entender o que é mediunidade. Então eu vejo as coisas caminhando muito nesse sentido, tal, né? Tá certo. Então a gente está abrindo um outro núcleo em Pernambuco, vamos abrir um outro núcleo em Portugal, e a espiritualidade vai abrindo espaços para que as pessoas possam chegar. Eu vejo sempre nessa perspectiva de lugares para esclarecimento. Isso. Para desmistificar a espiritualidade, principalmente a Umbanda, porque a gente faz uma Umbanda que não é uma Umbanda tradicionalista, né? É uma Umbanda universalista. Então, a gente se pretende um pouquinho diferente. Não digo melhor que nenhuma casa, respeito todas, mas assim, um pouquinho diferente na liturgia, na ritualística, menos atenção ritualística, um pouco mais de proximidade e acolhimento para as pessoas que vão. Acho que essa talvez seja o diferencial da casa. Quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, tem o site portaluniversalista.org, para saber um pouco mais do meu trabalho como terapeuta também, etc. Tá certo. Beleza? Então, meu amigo, muito obrigado. Fica com Deus. Gratidão, Jeff. E eu vou pôr aqui na descrição, né, os sites e tudo. E eu vou colocar aqui embaixo o site da Tríade. Obrigado. Tá bom? Um abraço, muito obrigado e fica com Deus, meu querido. Obrigado. Gratidão. Espiritualidade. O grau de risco que você deseja correr tem que ser proporcional ao ganho de consciência que você quer ter, não é, meu filho? Claro que sim.